Converta sua casa em uma zona de não fumantes. Não permita que fumem em sua casa ou apartamento. Se você ficar 24 horas ao lado de um fumante que tem o hábito de fumar um maço de cigarros por dia, ao final, você terá fumado 3 cigarros. 2 horas em um bar inalando a fumaça do cigarro, você terá fumado o equivalente a 4 cigarros. E 8 horas no escritório ao lado de fumantes equivalerá ao consumo de 6 cigarros. Número 1 da cidade, 87,9. Meu Genival, gostei. Entre no nosso site www.araripinafm.com.br. Você acompanha nossa programação ao vivo. Vai ficar bem informado com notícias da hora. E ainda baixa o nosso aplicativo totalmente gratuito e permite ouvir em qualquer parte do país. www.araripinafm.com.br. Porque aqui, quem manda é você, ouvinte. O sucesso não para. 87,9. Meu sonho é você me amar, Genival. Eu não tô amando nem eu mesmo próprio. Eu amo é bom, se eu for preso, você vai me dar cigarro lá na cadeia. Porque eu beber na latinha, ó, pra isso. Cacete, bota a música, bota a música. Quem tem um grande amor na vida tem mais a que lhe dar carinho. Tem gente que não dá amor, por isso é que está sozinho. Durante a minha vida toda sonhei com um amor assim. Fiz tudo até que consegui você somente para mim. Agora eu penso em ser feliz, como nunca fui um dia. Você é tudo o que eu quis, meu amor, minha rainha. Com você me sinto rei, não vou achar nada ruim. E prometo que serei seu amor até o fim. Agora eu penso em ser feliz, como nunca fui um dia. Você é tudo o que eu quis, meu amor, minha rainha. Com você me sinto rei, não vou achar nada ruim. E prometo que serei seu amor até o fim. Prometo que irei te amar até o fim. E prometo que serei seu amor até o fim. Pois é, isso aí é o som do Amado Batista, Minha Rainha, o nome da música. É dessa forma. E prometo que serei seu amor até o fim. Pois é, gente, a nossa equipe técnica retirou o nosso celular aqui para manutenção, né? E a partir de domingo a gente vai estar com a nossa participação através do nosso telefone WhatsApp. Não é isso? É porque tem essa questão, né, de assistência técnica. Então a gente vai estar domingo de volta com o nosso aparelho celular, com o nosso contato 87991891496, para você participar conosco, pedir sua música e oferecer para quem você quiser, tá certo? Domingão que vem! Tô falando a você, Aí amanhã às 7 horas a gente chega no Tribuna Popular na sua primeira edição, com muita informação, a notícia chegando de primeira. E ao meio-dia, Tribuna Popular de número 2, segunda edição. Tô falando a você, 87,9 Araripina FM. Eu bebendo na latinha, ó, pra isso. Cacete, bota a música, bota a música. Por favor, me diga o seu nome e a rua em que você mora. Se você me apaixonadamente você me deixou. Cada vez que a gente se olhava, o sino da matriz tocava. Deu pra notar aquela transmissão de amor. Você me olhou com um sorriso nos lábios e acenei lhe mandando um beijo. Apaixonadamente você

Genivaldo Souza. Chega de vez de andar me humilhando aos seus pés, pedindo perdão até por certas coisas que eu não fiz. Tudo que eu faço por nós dois você despreza e desfaz. Nunca mais você me fez chorar, nunca mais. Parece absurdo, mas sinto que o meu canto te faz bem. Há muito eu tento, eu busco uma chance que não vem. Viver implorando seu perdão, eu já vivi até demais. Nunca mais você me deixará, nunca mais. Não precisa ser cruel pra que judiar de mim. Eu não fiz por merecer ser maltratado assim. Depois que eu sair daqui, eu juro não volto atrás. Nunca mais você me vê chorar, nunca mais. Parece absurdo, mas sinto tanto te faz bem. Há muito eu tento, eu busco uma chance que não vem. Viver implorando seu perdão, eu já vivi até demais. Nunca mais você me vê chorar, nunca mais. Não precisa ser cruel pra que judiar de mim. Eu não fiz por merecer ser mal assim. Depois que eu sair daqui, eu juro não volto atrás. Nunca mais você me vê chorar, nunca mais. Não precisa ser cruel pra que judiar de mim. Eu não fiz por merecer ser maltratado assim. Depois que eu sair daqui, você me amar, Genival. Eu não tô amando nem eu mesmo próprio, não vou amar ninguém. Saio pela noite afora te procurar. Meu coração só quer chorar. Dentro da cabeça pensamentos voam, perdidos sem saber por onde começar. Me diga, por favor, por Deus, por que agiu assim? Onde